Em transe, uma sessão de audio-hipnose na Radar, com Ricardo Mariano e Ricardo Carvalho. Traz uma sessão de audio-hipnose aqui na Radar. É sempre assim, de 8 em 8 dias, um programa sem palavras, cantadas, claro está. A primeira parte é conduzida por Ricardo Mariano, a segunda e última metade é da responsabilidade do Ricardo Carvalho. Começamos com uma dupla que anuncia um novo disco, chama-se Atomos. Mais uma vez, a edição é propriedade do selo berlinense Erase Tapes. Eles chamam-se a Wing Victory for the Sullen, dupla constituída por Adam Wiltsey e Dustin Hoalaren. Música belíssima, ambiente, com muitas orquestrações. Vamos lembrar o debut de 2011, homónimo, constituído por temas extraordinários, como esta Symphony Pathetic. Boa noite, bem-vindos. Abrimos com os A Winged Victory for the Sullen e o tema Symphony para Eric, e depois tinha que ser You, um dos temas que recheou o incrível concerto de Nils Fram no passado sábado, na sede Viseu, no âmbito dos Jardins Efêmeros, quarta edição. Foram poucos os temas, mas longos e inebriantes. Screws é o disco que tem lá dentro este You, um lançamento quando Nils Fram recuperava de um dedo partido, composições para 9 dedos. E continuamos com este mesmo tema You, aqui reinventado por um japonês. Ele vive precisamente mesmo no centro do Japão. Nas coisas da música dá pelo nome de 1000 Lucky Cranes, e numa série de temas que se vão colecionando e que reinventam as faixas de Screws, ele dá uma volta a este You, e preparem-se em breve uma edição com novos arranjos e a incluir o trabalho destes admiradores de Nils Fram. Falamos de uma nova edição de Screws. Continuamos com You, agora pelo japonês 1000 Lucky Cranes. Thank you. terminarmos esta primeira parte do Em Transe. Continuamos com mais um nome da Erase Tapes, é um londrino, agora a residir em Berlim. Neste momento trabalha e toca com Peter Broderick, chama-se Greg Haynes, do último Digressions 183 Times. E vamos partir desta primeira parte com a música do suíço Goodbye Ivan, ele radicado em Brooklyn, do último The Last Tape, Douceur. Fiquem nesse lado, agora vem o Ricardo Carvalho. Em Transe, uma sessão de audio-hipnose na Radar. Thank you. Iniciamos esta segunda parte da emissão de Em Transe com Lumis Okea, uma parceria entre o belga Konrad Ecker e o italiano Andrea Taeghi. Em Eavesdropping on Pianists, temos a exploração do universo do ritmo, da síntese e da eletroacústica, combinando elementos de noise, music concrete, techno e percussão tradicional do sul da Índia e também da Coreia, sendo que as fontes sonoras da maioria da percussão que podemos ouvir neste trabalho é oriunda de gravações que foram feitas através das máquinas de ruído, máquinas futurísticas desenhadas por Vladimir Popov nos anos 20 do século XX. Este EP acaba por ser então um tributo a esse espírito visionário e pioneiro de inventores e compositores da antiga União Soviética no início do século XX. Agora ficamos com uma parceria entre Jason Lascalit e Kevin Drum, Lascalit mais dedicado aos sons de campo e Kevin Drum ao ambient, mas também ao noise. Chama-se Abyss, mais uma colaboração entre os dois músicos. A segunda parte desta emissão de Em Transe contou então com Lumis Okea, ainda com a parceria entre Jason Lescalette e Kevin Drum, ainda o regresso ao universo soturno de Felicia Atkinson, alter ego Je suis le petit chevalier, o universo escuro então, mas pincelado de sussurros vocais, a linha de Juliana Barwick ou Julia Holter, embora claramente menos luminoso. E terminamos com mais uma parceria, desta feita entre os gurus do Doom Metal Sun, eles que, ao que as notícias indicam, vão colaborar com Scott Walker, neste caso aqui colaboram com os Ulver. Mais uma amostra, regressamos então a esta colaboração, ficamos com Let There Be Light. Já sabem, alinhamentos e podcasts a partir de radiotrans.blogspot.com. Podem também seguir-nos através de facebook.com/radiotrans ou ainda twitter.com/entrans. Voltamos na próxima semana para mais uma emissão. Muito boa noite.